aqui é o 4298, eu estou seguindo a Alfa. Prossegui Alfa 4298, chama ingresso, perdão. Alfa Juliette, portal 01, aprovado, 4298. Alfa Juliette, para 01, está aqui também. Controle azul 2781. 2781, prossiga. Possibilidade de voarmos da presente Elefa? Obrigado, Zona Presidente Elefa. Graças ao 2781. O 2707 autorizado voar na proa de Duna. 22781 no Chame Recife, 1288. 1288, azul 2781, grato, boa noite. Boa noite, Xanã 6224, formação e elefante. Xanã 6224, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. 050 via Mari, 6224, Santos Rio, Prioditap. 6224, autorizado, vou na Prioditap. Azul 2707, direto de Luna, está autorizado o procedimento. Azul 2707, afirmativa, descida 2 no pé, autorizado a final do procedimento, ILS X-Ray, está 10, aposta no curso localizador. Passará estabilizado, azul 2707. Então, 3305, acione identificação, desça nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via chegada Mari, o TAN 3305. Olha, 6224, confunde sua velocidade indicada? Tá com 300. Gente, TAN 3305, autorizado, vou na prioridade TAP. Direto e TAP, TAN 3305, estou mantendo 300 também. Oceanair. Oceanair 63 no 3 novamente. Informação alvo, papel 2. Oceanair 3 no 3, boa noite, prefere a saída da El, guarda cópia. Aguarda. Controle Salvador, boa noite, voo 1246, centro da Alfa. 1246, boa noite, acione identificação, desça 4 mil pés na proa de Bonfi, para a chegada Bonfi, ajuste na 098. Centro na proa de Bonfi para 4 mil na chegada Bonfi com 1002, graças. 6224, autorizado descida 2 mil pés, ajustado 1098, autorizado final do procedimento ILS que foi pistadense, aposta no custo localizador. 18 das 2000, autoridade de resta, mandando o launch, 62, vai fazer. Controle azul 2707, localizador, já tem o campo à vista. Azul 2707, comparacionado ao procedimento, torre 198, sinal 95. 1895, uma boa noite, obrigado, 2707. Torre Salvador, boa noite, azul 2707, ILS X-Ray está 1 a 0. Azul 2707, continua a aproximação, reporta contra embaixo travado, o ajuste no 08. 2018, reportará azul 2707. Todo externo, trem baixo checado, azul 2707. Azul 2707, livre pouso, pista no zero, vento 1180 graus, com 4 nós. Livre pouso no zero, azul 2707. Paz, voltando, receita da 5. Só quero nós ver. Muito boa noite, eu vou 1288, passando 290 para 1960, sentido Alfa. 1888, essa identificação, desse nível de voo 050 na proa de ponto para a chegada Bonfi, ajuste 1098 em Salvador. 1118, descendo para 5000, na proa de Bonfi, voo 1288. 13605, autorizado descida até 3.000 pés, ajuste na 018. 3.018, até 3605. Azul 2707, solo 31, direita 1211. Direita 1211. Paulo, boa noite, Azul 2707, mande furando na Fox. Azul 2707, boa noite, via Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, 2707. Funciona 6303, cópia. Cópia. Funciona 6303, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem pistão na zero curva direita, perfil de saída da Eule e da Motiva. Intercepta peso 1 no zero até Taubaté. Aciona transponda 54 no 3, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, seu 360, da Eule e da Motiva, perfil 10 Taubaté, decolamos da 10, curva direita. Transponda 54 no 3 e o controle 2080, vai ser 63 no 3. Chamei 6303, correto, chama pronto. Vai chamar pronto. Ativo, inicialmente o senhor é o número 4 na aproximação. Ok, deve vir a Gol 970. Corrigindo o Gol 970, número 5, inicialmente na aproximação. Sim, Gol 246, vai na praia de pelo. Apresente pelo Gol 246. No 70, sua identificação, desça nível de voo 070, via chegada Mari. Uno 170, inicialmente seu número 6 na aproximação. Janela 224, completo final com a torre 1 no 8, decimal 95. 895-6224, bom. 3605, deixa 2.000 pés, autorizado o final do procedimento e linha a 10, reposta no posto localizador. Ok, 2.000 pés, é para trás, estabilizado, até 3305. Nossa. Repouso, né, 224. Bom, no 888, vai na prova de pelo. Na proa de pelo, Gol 1-8-8-8. 1-9-7-0, inicia redução 250 nós. 250, inicia redução 9-7-0. 1246, autorizado descido a 3.000 pés. 3.000, Bono 246. Bono 888, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 1888, confirma, ajuste, por favor. Bono 0018. 0018, 4.000, 1888. Laser em Dona, tá 3605. 3605, ciente. Tanto que esteja de 5 completo final e chame torre 198 decimal 95. 1246, deixa 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS Upsuite da pista 10, reposta no curso do localizador. 2.000 reportará no curso do localizador, aqui estão no 01246. Chanel 6224, sala 38, direito 1211. Direita 211, 6224. Bono 888. Bono 970, desça para 4.000 pés, ajustado 1018. Para 4.000 pés, com 1018, Bono 970. Bono 1970, desça nível de voo 050. 050, 1305, torre 198, decimal 95. Duna está presente, o gol 1246? Ativo, gol 1246. Afirmativo, voando Duna 246. Sou de pistola 0, ventilante 0 graus, com meia dúzia de nós. Ok, baixa, checado livre pouso, pista 10, tá 3605. Bono 970, reduza para 2209. 220, 970. Bono 1970, confirma se a velocidade indicada. 270. Tente iniciar redução 2509. 2509. Chiname 313, direita, vim índio no ponto de espera, chame a torre, 1198, decimal 95, ajuste na 098. Ponto de espera, 2895, chiname 6393. Chiname 224, via Juliette, portão 04. Juliette 04, 6224. Tem condições de voador interceptar o posto localizador? Afirma, plano Duna, gol 1888. Bono 970, sobre vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015. Esquerda 015, Bono 970. Tem limite ao curso localizador, Bono 970. Limite direita eu vou, 970. 41, direita no 291. Direita no 291, 33050. Tá. Bom, Salvador, boa noite, tá 3305. Então 3305, tá autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão número 5, tá 3305. 3-1-3. 6-3-1-3, boa noite, Aline, decola pista no 0, vento 190 graus, com 5, né? Aline, decola, Chanel, 6-3-1-3. 5 até decolagem. 1-8-8-8, lista 2000 pés, autorizado ao final do procedimento, ele é excluído. Também a resposta no curso do localizador. 3-2000, reportará autorizado de LSX Ray, reportará estabilizado, Gol 188. Gol 1970, desça para 3000 pés. 3000 pés, 1970. Gol 1170, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 4188, 1170. 1246, continua a aproximação a 0 pista livre. Guarda a pista livre. Um 246, livre pouso, pistão 0, vento 190 graus, meia dúzia de luz. Livre pouso, pistão 0, voa 1246. Chanel 6313, decolou os 44, controle 120, decimal 8. Controle 208, Chanel 6313. Esquerda na proa 025, limitado pelo curso localizador. Na 313, contato a decolagem, sub mantenha nível de voo 360, via saída da EL, após passar 2000 pés, está autorizado voar na proa de Leda. Ok, então, está autorizado após 2000 pés, proa de Leda, 6303. Controle voo no 888, pode prosseguir a descida para 1700, estamos visando a Monsolo. A excelência está autorizada a descida para o 1710, o voo no 888. 888, sim. 1970, inicie redução para 1809. Está reduzindo, 1970. 1970, já cheguei atrás do tráfego da companhia, agora nessa posição de uma hora, afastada em 1 ou 2 milhas, para interceptar o curso localizador com 1,65 de grau de pitch. Sim, sim, já estamos funcionando com 1,75 reduzindo. Rono 970 para interceptar o curso localizador. Vem na proa de Duna. Descida para 2000 pés, reposto interceptando. Autorizado no final do procedimento. E ele é esse que foi da pista dele. Ok, já está interceptando o localizador, está estabilizado o 970. A gente aguarde para chamar a torre. Tá bom. De posição 1-0. We are going to copy ATC, destination to Madrid. Okay, stand by, it's clear. 1246, solo 46, direito 21. 21, obrigado. Estabilizando o localizador, visual com pista. 1888, Sani Torre 1, 98, decimal 95. 21895, obrigado, boa noite. Autorizado, vou na procedida para interceptar em redução e descida para 2.000 pés. Puxou na redução, descendo para 2.000, voo 1970 na procedida. Voo 1970 irá seguir com, atrás do voo 1970, na frente da companhia, agora é com 1.58 de grau de peso. Puxou, descendo a redução aqui para 150 nós. Uno 970, chame torre 198, decimal 95. 888, solo 50, direito no 21. Direita 21, confirme? Afirmo, 121, décima 1, frequência do solo. 211, ok. Bom dia, Gol 1-888, livrou? Gol 1-888, via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 1-888. Beatriz 1-3, chame Recife, 1-3-3, decimal 2-5. Recife 1-3-3-2-5, 6-3-1-3. Gol 1978, corrigindo, Gol 1970, boa noite, Chato Treino de pouso, pista 0, vento 1, 80 graus, com 5 nós. Costa Atalanta, ele pousa 1-0, voo 970. Como é que são mulher turma ali? Chame torre 1-1-8, decimal 95. 295, boa. Torre Salvador, boa noite, 1-1-7-0 da Gol, passando zona. 1-1-7-0, boa noite, fechou por cima, então o Edmund está livre. Guardando liberação, 1-1-7-0. Solo 5-3, direita, 1-2-1-1. Direita, 1-1-1-9-0. Graus, com medo de nós. Puxa, eu levo pouso na pista 10 com 1-1-7-0. NI6002 at your call. 4 Madrid, flight level 330. Take off runway 10 after takeoff. left turning. Departure is Puka, then Chamo, fly direct Medici, then accord your flight plan route. Call code is 5426, departure control 120.8. Clear to Madrid, fly level 320, runway 10, departure Puka, Chamo, flight plan route and squawk 5426, departure frequency 120.8, Iberia 6002, and we are ready for the startup and pushback. Right back, correct, good, startup and push, coming right for taxi. Okay, stand up and push back to approve. I called you ready to taxi, Iberia 6002. Obrigado. Salve, Salvador. Boa noite. 1170 Euro. Boa noite. 1170. Boa noite. 1170 via Alfa, chamando seu gerente. Alfa, seu gerente, eu chamo. O azul 4980 pode iniciar pushback? Afirmo. Iniciando pushback 4980. Solo. Graças a Salvador, muito boa noite. É o azul 24959, pátio 3, centro da informação alfa, 2 ação Parilhão. Azul 4959. Então escuta agora, não tem plano ainda no sistema. Quem chegar, eu chamo pra copa. Obrigado, só eu queria só conduzir a nossa saída, por gentileza. Coral. Não, obrigado. Mantenha a posição da Juliette. Solo azul 4980, vai necessitar da potência em um motor devido a necessidades operacionais, reporta o táxi. Ok, sim. Sua posição para o 1970, quem está parado? 1-0. Ah, bem, ok. Pode prosseguir? Não, negativo, estou com tráfego que está saindo desse portão. de táxi, o azul 4980, com autonomia de 3 horas e 20 minutos, 107 a bordo, alternada é Fortaleza. Táxi autorizado, direita, via Índia, no ponto de espera 118.95, ajuste no 018. No 018, direita, Índia, 1895, azul 4980. Estimado, é bom, 170, por favor. 5 minutos. Ok. Torre Salvador, azul, 4980, se encaminhando todo, ponto espera. De 980, boa noite, a linha decola, piscina 0, vento 2,00 graus, 15, não. Tem nível de ingresso e decolagem no 0, azul 4980. Iberia 6008, taxi. Iberia 6002, approach the taxi to holding point, runway 10, VME April. And taxiway India, holding point, contact tower frequency 118.95, QNH 10.18. Copy, via April and India, holding point, runway 10, tower 118.95, and QNH 10.18, Iberia 6002. Guarulhos. Prepara Dael e aguarda 4980, aciona pra gente ali 5417 e chama o controle 120, decimal 8. 5417, 18, 1208, obrigado. Controle azul 4980. Azul 4980, troca seu código para 5417, saia via saída PUCA. Saia via PUCA, já trocado. Ou 350 via saída PUCA, azul 4980, posso passar 2000 pés, autorizado vá na proa de Jamo. Posso 2000 Jamo. Uno 723 está em identificação, deixa 4 mil pés, autorizado voar direto pelo Gol 1723, possível mantém velocidade máxima até a proximidade de pelo para sequenciamento. Porque faz vídeo voar direto pelo, desce 4 mil pés com 1723. Salvador, boa noite, eu passo Salido 2224, informação alfa. Salido 2224, sem identificação, mantenha a proa de Mari para a chegada a Mari, reporte em Del de descida, informa o número 2 na aproximação. Gente, reportada. O azul 4980, solicita desvio à esquerda, de quatro informações. Firme matrícula da aeronave, azul 4980. 4980. Gente, desvio de desvio, reporte quando possível para o Ajamo. Ah, tá. Yeah, take off, 1-6-0-6-0-2. Passarinho 2224, para a descida. Passarinho 2224, autorizado descer nível de voo 050. 050, 2224. Azul 4980, após desvio autorizado a prova do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, azul 4980. Letter 6002, abundant 10, Southern Apache 120.8. Departure 120.8, Iberia 6002, bom, obrigado, bye. Yeah. 6002, taking off, departure to car. Letter 6002, with a contact on departure, climbing and maintain sector level 330. Puka Departure. Fly Raman 10, Fly Raman 330, Puka Departure, Iberia 6002. Salvador, Iberia 6002. Iberia 6002, go ahead. Yeah, due to weather request, now heading 055 degrees about 15 nautical miles. Azure 6002, clear deviation. Deviation approved, copy, Iberia 6002, obrigado. After deviation, fly heading Jammu. Copy, after deviation, direct to Jammu, Iberia 6002. Azul 4980, chame Recife, 126 decimal 85. Caso negativo, 125 decimal 45. 26852545 com o centro Recife, Azul 4987. Better 6002, after deviation, fly direct Vurbi. Vitor e uniforme com meu Bravo Índia. After deviation direct to Vurbi, Vitor Uniform Romeo Bravo India, copy, Iberia 6002. 001? Para a posição 9, push back e acionamento, aguardando a cópia.